existe neste mundo é amar sem ser amado. Alguém que tanto amo não está mais ao meu lado. Só esqueço esse alguém embriagado. Já bebi muita cachaça e continuo apaixonado. Um homem apaixonado sofre demais, moça, e não pensa nada direito. Pensei bem a minha vida, tomei essa decisão. Ou eu bebo a pinga tudo, ou eu mato essa paixão. O meu peito está doendo, bate fraco o coração. Se eu morrer por causa dela, não terás o meu perdão. Gente do céu, essa mulher é bonita demais. A mulher que tanto amo já mudou dessa cidade. O destino traiçoeiro que me fez essa maldade. Se ela voltar pra mim, meu Deus, que felicidade. Sei que torno um criminoso porque mato essa saudade.